noite, tá 3561, tá no ponto 0 da 10, pronto. 3561, autorizado, alinhar e decolar, vento 150 graus, meia dúzia mais, pista 10. 3561, autorizado, alinhar e decolar, pista 10. Duro, TAM 3662, acionou, 178 a bordo, 3 horas e 4, alterna Fortaleza, Fortaleza. TAM 3662, táxi direito, índia e alfa. Ponto de espera, dona 0, torre, 1186, ativação 0 no 3. Direita, índia e alfa, ponto de espera, vai tomar torre, TAM 3662. 3, TAM 7, já pronto. Autorizado, chama táxi. Ataque 3148, está livre da restrição em TAP, desce para 3.000 pés, ajuste no 014. Livre da restrição em TAP, para 3.000 pés, da 767, 4814. Autorizador, 3565. TAM 3565, complete final, chame torre 118, decimal meia dúzia. 386, TAM 3565. Muito obrigado. Não por isso, boa sorte. Salvador, TAM 3565. Controle Salvador, boa noite, TAM 3561, decolado na Gole, cruzando 1.510. TAM 3561, um contato radar na decolagem, sobe a nível de voo 380, saída Gole, Eval, Ofito. Ok, autoriza pro de Gole ou Eval, Ofito, da presente? Autorizado a pro de Gole, da presente, aguardando coordenação com o Centro Recife para Ofito, TAM 3561. TAM 3561, da presente, autorizado, Gole, obrigado. É, já informamos aqui o pessoal da administração do aeroporto, eles já estão cientes já. Tá ok, então tá esperando a gente ali na porta ali, que vai ter confusão na hora que a gente botar. Ok. Obrigado. Salvador, Webjet 5723-5836, boa noite. Autorizado Recife 330 via Peruísque 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Pulga, transição Aracaju. Controle 1-1-9-8, transponder 5-1-5-4. 330 Recife pela Peruísque 58, decolada 10 esquerda, Pulga Aracaju. 19-8 é controle, transponder 5-1-5-4, Webjet 53. 53, chamou o Gessonar. 61 da presente, está autorizado, pro de Ofito restrito ao 340. Na 3561, na presente autorizado fita. Restrita ao 340. Espera pronto, tá 3662. Autorizado alinhar e manter, 3662. Controle das restrições à frente, desce a 2.000 pés, ajustado na 014. Autorizado final, ILS cabeceiro na 0 de Salvador, reposto estabilizado. Para 2.000 pés, reportaremos o final estabilizado 6748, com 1014. Santa 3152, autorizado Maceió, 330, via previsto 58. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, sai da Pulca, transição Aracaju. Controle 1-1-9-8. Adiciona 5404. Paulo Salvador, boa noite, 3-5-4. Gente, o 3-1-5-2 autorizado, nível 330 para Montreal, que é o 3-5-2. Decola da 1-0, esquerda, sai da ponta, senhora Cajun, número 8-0-controle, 5-4-0-4, 3-5-2. 3-5-6-5, Alfa Juliette 07. Alfa Juliette 07, reportando a Federal, por favor, 3-5-6-5. Afirmativo. 3152, chão, puxa a sonar. 3152, livre decolagem, 1 no 50 graus, 1 no 01. Decola 5-1, controle de alarme decimal 8. 9-8, boa. Sobre Salvador, 3662 da SAM, Puca, boa noite. 3662, muito boa noite, está sob contato radar na decolagem, sobre o 370. Está presente, está autorizado por proa de Jamo, após Jamo e Bar. Vamos, está presente, após o par, 3662. Ok, livre táxi, o 6201, já observando o táxi aqui. 565, chama Recife, 1260, alternando 1288. Afirmativo, são 3561, chama Recife, no 260, alternando 128, decimal 8. Tá bom, obrigado. Ó. 10, táxi direito, em Alfa. Ponte, espera, dona 0, torre, 186, altimento, 10, no 4. Objeto 6748, completa a chama torre 118, decimal meia dúzia. 186748. Torre de Salvador, objeto 6748, está estável no localizador visual. 748, ciente, continue a aproximação, reporte externo. Reportaremos externo, 6748. Pode prosseguir, Juliette, Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. No ponto de espera, torre 1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0-4, Chané. Copiado, Oceané, está autorizado. A linha e decolar, pista 1-0, vento no 40 graus, 8 nós, sem parada. A linha decola sem parada da 1-0, Oceané, 3-0. Web 6-6-7-4-8, passou externo, trem checado, visual. Copiado, Web, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando. Oceaner 6201, boa noite, mantenha um ponto, espera. Web 76748, livre pouso, pista 1-0, vento no 50 graus, 8 nós. Livre pouso na 1-0, 6748. Oceaner 6310, decolou ao 56, sob controle frequência 119, decima 8. Controle 1198, Oceaner 6310, boa noite, obrigado. Boa. Oceaner 6201, após o pouso do Boeing da Web, a linha aí mantém 1-0. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6310, Pucajamo. Oceaner 6310, contato na decolagem, Pucajamo Aracaju, sub, mantenha 370. Subindo nível 370, aguardando pro de Aracaju, 6310, obrigado. A gente aguarda. Webjet 6748, solo ao 57, já livrando o chame 1219. 1219, Web 6748. Solo Salvador Web 6749. Webjet 6748, boa noite, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette 046748. Só logo no 889, gate 612, depois de back acionar. 612 autorizado, estamos tarde, gol no 889. 889. Meia 201, autorizado decolagem pistão no zero, vento 160 graus, 119. Decolagem, meia 201. Brasil autorizado nível 360, via Perzulu 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5402 no transponder. Autorizado Brasília no 360, pela Perzulu 17. Decola da 10, via curva direita, saída Gole, transição Ofito. 198 é o controle, 5402 no transponder para o gol 145. Correto, gol no 405, quando pronto, chama em pushback acionamento na frequência de 198 decimal meio agora. Chamará para pulsa 26, o gol passando. Webjet 5836, chamará para pulsa acionamento em 198 decimal meia. Gente, 5836, chama em 26. 3152 também no 02, irá chamar para pushback acionamento na frequência de 198 decimal meia. Estou sem contato com o mesmo. Vai ter que aguardar quando transferir para solicitar direto na Caju. A 63 não zero copiou? Não copiou que era para nós, a 63 mas... 4 Chanel 6201. Chanel 6201 no contato radar. Suba e mantenha o nível 360 na saída da El Leda após PDEV. Ok, Daniel Leda, Leda Bidev 360, autoriza proa de Daniel ou Leda? Autorizado direto, Leda. Direto de Leda, obrigado, 6201. Bom, no 604, tente agora novamente em 198 decimal meia dúzia. Caso não consiga, retorne novamente para a frequência de solo. Boa noite, o 604 para autorização. Foi orientado por frequência 129. Afirmativo no 604, Fortaleza, nós temos aprovado 370, copia? Copia. Autorizado 370 para Fortaleza, via Upper Zulu 19, decola 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. O controle opera em 119, decimal 8, aciona 5405 no transponder, corteja. Somente a saída. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, transição Froti. Fox Romeo Oscar Tango India. Fortaleza 370, nove pontos de Lu 19, decolagem da 10 com a esquerda, saída Momo, transição Froti. 398, isso responde 5405. Correto, acontece quando o plano de seu posicionamento confirma o gate? O gate 08. 08, sim. Chamaremos nessa então? Afirmativo, nessa frequência mesmo. Sim. Funcionamento 310, chame Recife agora 12545, alterno 2085, funcionamento 310. M310, controle. Poxa, M313, controle. Confirma 36, já. Sim, a gente confirma como recebe? Alta, claro. M313, confirma como recebe, controle. 6313, alta, claro. 54. Gente. Poxa, M310, controle. 6310, recebe agora alta, claro. Chama Recife agora na frequência 12545, alterno 2085, Oxanem 6310. 2545, 2085, obrigado, 6310. Salvador, o Oceaner 6201. Prossiga. Ei, senhor, alguma chance a gente transferir para o controle para tentar pedir para o Edbridge? Chame agora o centro na frequência 1251, alterno 3325, Oceaner 6201. 251, 3325, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Bye. 405 para pushback de acionamento na posição 1-1. Autorizado, chame táxi. Chamada táxi. Salvador, FJ 5365, puxa acionamento. 05 irá aguardar a web após a passagem do banho que já está finalizando no 06. Iremos autorizar. Voo 889, solicito táxi PLP 102, 4 horas, Campinas, Viracopos. 889, poderia confirmar apenas o PLP? Afirmativo, 102, 102. Ciente, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera, transfere a torre em 118.6, o ajuste 10, 14, bom voo. Livre táxi, via Juliette Alfa, pode esperar 10, transfere torre 118, decimal 612, 10, 14 ou 1889. Bom trabalho, boa noite. Pulso Chanel 63, 13, 4 milhas e meio marcador. São 3152 para o pushback e táxi decolagem. Você sai agora a torre 118, decimal 612. Portaria. Torre Salvador, boa noite. Altan 3152, box 2 para o pushback de acionamento. 02 aguarda, então 3152. São 3152, está autorizado no 02, chame para o táxi. Autorizado 02, chame para o táxi. Salvador, voo 1604 está pronto para o pushback acionamento na posição 8. Copiado, no 08 irá aguardar, 1604. Está aguardando, voo 1604. Salvador, 400. Começa do táxi, tem 4 horas de autonomia, alterna em rotina, 8 a bordo. Chanel 63, 13, passou o marcador, baixar de checado. O Chanel livre pouso, pista 10, vento 220 graus, 7 nós. Livre pouso, pista 10, Chanel 63, 13. Afirmativo, gol no 405, livre táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera, me chama nessa frequência quando pronto. Juliette Alfa,